Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Amém, queridos? Se encontrou? Coloque essa mão sobre essa porção da palavra de Deus. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, na sua presença, eu me encontro nessa noite, e eu sei que és a palavra de Deus, o Verbo. Diga assim: o Verbo que habita no meu coração, direção para a minha vida, sabedoria para os meus caminhos. Senhor, venha falar comigo esta noite. Diga assim: não o que eu quero ouvir. Diga assim: mas o que eu preciso ouvir, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. E o teu propósito é maior do que o meu propósito. Assim, Senhor, como barro nas tuas mãos, faz de mim, Deus, um vaso agradável a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glórias a Deus. Deixa aberta a palavra do Senhor. Antes eu quero falar algumas coisas com você. Todos nós temos o desejo de ser cuidado, né, queridos? Quem gostaria de receber cuidado aí, levanta a mão. Ser cuidado. Hã? Se alguém precisa de cuidado aqui, ou você não está precisando de cuidado, pode deixar você de qualquer maneira. Acho que todo mundo gosta de um afeto, de um carinho, de uma palavra boa, de uma pessoa que nós possamos contar, não é verdade? Haveria alguém com uma pessoa desse jeito aqui nessa noite? Amém, queridos? Amém? Pode. Se você não precisa de carinho, meu irmão, preciso mandar você para o psicólogo. Viu? Se você não precisa de cuidado, você está louco, querido. Mas, embora nós precisemos de carinho, de cuidado nesses dias, a bem da verdade é uma coisa que está em extinção. Nós até precisamos, mas não é uma coisa muito fácil de se encontrar, não é verdade, querido? Nesses tempos atuais, nós necessitamos muito de carinho, porque o homem tem tanta facilidade. Hoje nós falamos com uma pessoa que está a 3 mil quilômetros de distância, e não conversamos com a pessoa que está ao nosso lado. É verdade, é o que está acontecendo. Esse tempo pós-moderno tem deixado a vida assim um tanto esquisita. Hoje nós estamos vendo pais que são verdadeiros tiranos com os filhos. Pais que são duros. Nós vemos notícias na televisão de quanta violência. Coisas que nos barbarizam. Coisas que nos deixam indignados. Pais que jogam crianças pelos apartamentos, pais que maltratam, pais que espancam, ferem, atiram, matam o seu próprio sangue. A bem da verdade também é verdade que os filhos ultimamente têm esquecido de cuidar dos pais. Hoje, pai, depois de uma certa idade, virou artigo de depósito, virou peça de museu. E o museu da atualidade chama asilo. Chegou depois de uma certa idade, se tiver já vem sendo a paciência, vamos colocar num asilo que é mais fácil. Manda ele para a Vila Vicentina. Por esses dias tem acontecido muito isso. Tem faltado cuidado. E nós precisamos cuidar de pessoas, queridos. O cristianismo é uma religião que fala de cuidado, fala de amor, de amparar o que está fraco. A ideia de Jesus é: aqueles que correm devem diminuir um pouco o seu passo para ajudar o que está se arrastando. O que está forte das pernas deve apoiar o que está manquejando. Esse é o sentido do cristianismo. Mas eu dou graças ao meu Deus, aleluia, porque um homem pode falhar. O homem pode nos ofender. E as pessoas podem nos decepcionar. Mas a palavra de Deus declara que o nosso Deus, que não muda, e Ele é perfeito e estável. A palavra de Deus declara lá em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é constante. E Ele veio para fazer algo aqui: cuidar do ser humano, amá-lo de uma tal maneira. Você sabia disso, querido? Diga para o irmão lá: Deus se importa com você. Você pode até não ser amado por ninguém, mas o Pai do céu te ama. Por isso que Jesus nos ensinou a chamá-lo, o Pai dele de Pai. Eu disse para você. E quando nós olhamos, nós observamos pelas Escrituras Sagradas as características de Deus, isso nos fortalece mais ainda esta crença. Ele é conhecido como Senhor dos Exércitos. E significa então que nós temos um general que está à frente das nossas batalhas. Diga para alguém ao lado, um general que está à frente das suas batalhas. Ele é conhecido como Jeová Rafá, o Senhor que cura. E olha que ele tem curado por esses dias, querido. Se você tem fé, vai levando a tua cura essa noite. Cura o que, presbítero? Cura tudo. Ele cura o corpo, ele cura a alma, as emoções, e cura até o espírito, frio e vacilante. Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é conhecido também como Jeová Shamá, que significa o Deus que é presente. Um Deus que, se você descer as profundezas da terra, ele te encontrará. No ventre da baleia, Jonas o encontrou. O salmista Davi declara lá no Salmo 139, no versículo de número 8, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer minha cama no céu ou no inferno, lá também tu o encontrarás. Um Deus que está em todos os lugares, mas um Deus que se importa também conosco. Ele é conhecido como Jeová Shalom, aquele que diz em meio às tempestades, aquieta-te vento, abaixa-te mar. Isso não é cuidado, querido? Ele cuida de nós, é um Deus que cuida, Deus zeloso. Ele é Jeová Ra, o Deus pastor, aquele que cuida e zela pelas suas ovelhas. Haveria alguma ovelhinha do Senhor essa noite aqui? O sumo pastor das nossas almas tem plena certeza que você é dele e ele é teu. O desejado das nações. E Jesus, quando fala do cuidado dele, ele se coloca dessa maneira. Ele diz lá em João 10, depois, se você quiser ler na sua casa, ele diz que o mercenário, aquele que recebe somente pagamento, digamos os pastores normais, os ministros normais, diante de uma crise, talvez ele falhe, porque o homem é falho. O homem pode se vender, o homem pode desistir. Numa emergência ele pode falhar, mas ele diz que ele não é mercenário, ele é o verdadeiro pastor. Ele dá a sua vida, ele enfrenta um lobo e ele vai atrás de uma ovelha perdida, desgarrada. Ele é diferente, meu irmão. Declara para o irmão lá do teu Deus. Não é como os homens. Ele é diferente. Tem uma porção da palavra de Deus que ela é maravilhosa, querido. Deus, quando começa a falar do seu povo, ele põe uma questão diante do povo. Ele pergunta, poderia uma mulher, olha o que ele pergunta, uma mulher esquecer-se do seu filho, que ainda amamenta, nenenzinho. Olha que pergunta que Deus faz. Poderia uma mulher esquecer daquela criança que ela mesma gerou? O amor de mãe é o amor que mais se aproxima do de Deus. Mas não é ainda o amor máximo. Porque Jeová diz assim, todavia, se ela se esquecesse e falhasse, eu, todavia, nunca vos esqueceria. Amém, querido? Isso é maravilhoso. Você imagina um Deus que tem um cuidado desta maneira. E sobre isso eu quero falar com você esta noite. Lemos, com a ajuda do Senhor, Lucas 15, a partir do versículo de número 1. Lucas 15, a partir do versículo de número 1, essa porção da palavra de Deus que é conhecida como a parábola da ovelha perdida. Diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. E ele propôs então esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. Diga comigo, e a põe sobre os seus ombros, diga assim, gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, queridos? Agora, se você puder, coloque a Bíblia no teu colo e dê a melhor palma que você puder para Jesus. Vamos aplaudir a palavra dele. Se você puder dar um glória a Deus, um aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele é maravilhoso. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, eu li com você Lucas, no capítulo de número 15, versículo 1 ao versículo 7, porção maravilhosa. Se você puder ler na sua casa, são três parábolas que Jesus conta numa sequência. E todas tratam da mesma coisa, de alguém que necessita de cuidado. A primeira parábola propõe uma ovelha perdida. Na segunda, ele fala de uma moeda que se perdeu em uma casa. E na terceira, ele fala de um filho que abandonou o seu pai e foi viver uma vida devassa. Se você puder ler esse capítulo na sua casa, você vai entender do que eu estou te falando. Mas voltando ao texto, diz a palavra do Senhor que dois tipos de pessoas não entenderam a obra do Senhor na terra. Aqui nesta parábola retrata dois grupos de pessoas, os fariseus e os escribas. Diga comigo, os fariseus e os escribas. Porque se achavam melhor do que os outros. Diante de Cristo, diante do amor do Pai, diante do cuidado dele, todos nós somos iguais, queridos. Você que está aqui na casa de Deus, você que é salvo por Jesus, não existe diferença para Deus em matéria de justiça de uma pessoa que faz as piores coisas lá fora. Porque todos nós somos sujos, queridos. E os fariseus e os saduceus estavam acusando Jesus porque ele comia e bebia, e aqui com os pecadores, as prostitutas, os mendigos. Segundo o conceito da época, qualquer um que cobrava imposto, qualquer um que se prostituía ou se fizesse alguma dessas coisas, eram consideradas pessoas inferiores, apartadas do sistema religioso israelita. Mas tinha os cabeças, os que se achavam melhores, mais justos, mais santos do que os outros, os santarrões, os religiosos, os fariseus, os escribas. Fariseus, no original hebraico, é farisaios. E é aquele que, por sua natureza, propõe a viver uma vida através de obras. A palavra do Senhor, e Jesus fala algumas vezes deles, e diz que eles são falsos, são hipócritas, são artistas religiosos, porque eles propõem fazer algumas coisas, um conteúdo externo, uma figura externa, aparentemente boa, mas por dentro não havia princípios divinos na vida deles. Você entende o que eu estou te falando? Eles não comiam sem lavar as suas mãos, não por higiene, mas principalmente para se manter puro. Diz que eles faziam longas orações diante do povo, para que todos pudessem observá-los e sentir que eles eram mais santos. Eles faziam jejuns, e nos seus jejuns eles se seguravam, andavam curvados, abatidos, mostrando que estava sentindo demais o jejum que estava fazendo. Jesus disse que tudo isso era falso, tudo isso era irreal. Por isso que ele nos ensinou. Olha, mude essa atitude, querido. Se você fizer jejum, pelo contrário, ao invés de se demonstrar triste, faça um perfume, faça um óleo na cabeça, sorria mais, para que ninguém saiba que você está fazendo jejum, somente o seu Pai do Céu, que você está fingindo o seu espírito e se achegando a Deus. Quando você for fazer a sua oração, ao invés de fazer na frente de todo mundo, para todo mundo bater palma, para observar a sua eloquência na oração, vai no teu quarto. E ninguém te vê, mas o teu Pai te escuta. Ele questiona os valores daqueles homens. Ele questiona as atitudes deles. E diz também, não lava somente as tuas mãos, porque o que entra no corpo mata o corpo. Pode até matar o corpo. Mas o que sai do corpo mata o espírito. Ele diz que a língua deles é uma espada aguda. E aqui, querido, eu quero que nós observemos isso, quando nós observamos os fariseus, se por algumas vezes nós não nos comportamos também como fariseus, e a nossa mente começa a ser farisaica, hipócrita, falsa, porque a grande regra da verdade está aqui, querido. Isso daqui é um mapa que nos leva para o céu ou para o inferno, depende se você segue ou não. A palavra de Deus diz que o homem não pode, perante Deus, conseguir nada através de obras. Não. A palavra de Deus diz que a nossa salvação, a salvação das nossas almas, é um favor de Deus. Algo concedido, algo que Deus concede pela sua soberania. Não é algo que o homem possa comprar porque foi pago o preço de sangue. Romanos 3, 24 diz a palavra de Deus: sendo justificados, ou seja, declarados inocentes por Deus, gratuitamente através da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia. Assim nós somos declarados. Versículo fantástico também em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém diante de Deus possa se gloriar e todos possam aceitar que somente o favor dele é nas nossas vidas. Você precisa entender, meu irmão, que as boas obras não é a causa. As boas obras são efeito da tua conversão. Nós fazemos o bem, nós atendemos o carente, nós visitamos. Isso não é para comprar a nossa salvação, porque nós não podemos pagar. Mas isso é um sintoma que nós recebemos amor e agora também semeamos amor. Nós não podemos chegar diante de Deus e declarar: olha aqui minhas obras, observa o que eu fiz, Senhor, posso ir ou não para o céu? Não é desta maneira, querido. Nós não podemos chegar diante de Deus e fazer isso. Tiago fala também: a fé sem obras é morta, mas no sentido de que eu recebo a Jesus gratuitamente, sabendo que eu não sou merecedor, mas pelo seu favor. E aí, em retribuição a uma coisa que eu não posso pagar, eu disponho a semear o que ele semeou na minha vida. Você entende a diferença? Ele é completamente diferente. E nós não podemos nos achegar diante de Deus e se achar justo diante de Deus. Tem pessoas que vivem aí fora e falam: ah, eu dou esmola, eu assisto uma entidade, mas eu não tenho compromisso com Deus, eu não aceito o senhorio dele na minha vida. Eu quero chegar no último dia e colocar as minhas obras na balança, e eu quero que ele pese numa balança justa. Eu estou falando da balança do santuário, uma balança que não tem engano. Isaías 64, versículo 6, diz a palavra de Deus: todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós, todos, caímos como a folha, e as nossas iniquidades, os nossos pecados, como um vento nos arrebata. Isaías 51:5 diz a palavra de Deus, o salmista Davi: eis que em pecados informados, iniquidade me concedeu a minha mãe. Você entende o que eu estou falando, querido? Romanos 5:12 diz a palavra de Deus, presta atenção: Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, aqui é a morte do espírito, inferno. Se por um homem entrou o pecado no mundo, e pela morte o pecado, e a morte passou a todos os homens. É como se nós, no nosso sangue, e nós temos, querido, uma sentença maldita que circula nas nossas vidas. E nada pode arrumar isso, se não aceitarmos a Jesus nas nossas vidas. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra verdade, nem nenhuma outra vida a não ser em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que deu a sua vida no seu lugar. Romanos 6:23 diz a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a... mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Repita comigo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Diga bem forte: por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu irmão, nós não podemos observarmos, nós não podemos dizer, ah, eu vou vivendo dessa maneira, eu faço caridade de cá, faço caridade lá, mas eu não tenho compromisso com Deus. Eu vivo a minha vida do meu jeito. Queridos, diante dele não há nada encoberto. A tua língua é de confessar todas as tuas faltas, os teus pensamentos, as coisas que só você e Deus sabem, isso vai ser estampado. E nós não podemos nos achegar diante dele dessa maneira. Agora, algumas outras pessoas são como os escribas. Os escribas eram uma raça considerada de sábios, pessoas de um alto padrão intelectual, que conhecia tudo da Escritura. Eles diziam. Mas Jesus também falava deles: errais por não examinais. Como é que Jesus falava disso? Naqueles peritos? Naqueles que procuravam o Cristo? E quando viram o Nazareno sentado no jumentinho, atravessando a escola rabínica, né, dos escribas, certamente falaram: ô, silêncio aí, ô! Ô, esse rapaz aí do jumento, todo mundo gritava hosana nas alturas. Você está atrapalhando aqui o nosso estudo, nós estamos vendo, conferindo, quando vai vir o Cristo? O Cristo lá na porta deles, eles observando. Quando que é? Até hoje estão esperando. Já vem, não sabe que veio. Errais por não examinar. Você sabe a coisa mais perigosa? E talvez mais perigoso do que o diabo? Alguém sabe? Oséias 4,6. O que, que diz Oséias 4,6, Diácono Casimiro? Você que disse amém? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo está sendo massacrado porque lhe falta conhecimento, e não conhecimento intelectual, querido. Se fosse assim, nós não viríamos um universitário suicidando, se matando, destruindo a sua família. Nós estamos falando da sabedoria inspirada por Deus, que é excelente. Lá em Tiago 3,17 diz que a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Essa é a sabedoria de Deus. Nós precisamos receber a iluminação para que possamos ver o que Deus quer falar conosco, querido. Porque com o pecado o homem se corrompeu, inclusive a sua visão espiritual. Por isso que o salmista declara lá no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você só pode ver, meu irmão. E não adianta você dizer, ah, eu sei para onde eu estou indo. Sem a iluminação da palavra, você anda como cego. E cego, meu irmão, não faz outra coisa que não ser tropeçar. E se houver uma armadilha mortífera na frente dele, ele cai e morre sem saber onde caiu. Não dá nem tempo de pensar. Os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Você entende? Há uma cegueira aqui. Nós não conseguimos ver um palmo à frente se nós não estivermos iluminados pela palavra de Deus. E como é que eu recebo a iluminação? Primeira coisa, a palavra de Deus diz que ele resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Eu preciso tirar todo o preconceito, tudo que eu acho e tudo que eu penso é certo diante dele, dizer assim: fala que o teu servo ouve. Não o que eu quero ouvir, por isso nós oramos dessa maneira. Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir é mais importante. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, a partir do versículo 27, Deus fala quem que ele escolheu para revelar. Ele diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que diante dele nenhuma carne se glorie. E quando você fala, ah, Deus, eu não sei nada, sou tão pequeno, então é você mesmo, querido. É você que está ansioso por aprender. Você que não tem vergonha da mensagem da cruz. 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Diga para uma pessoa ao teu lado, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Eu declaro sobre a tua vida, se você precisa de sabedoria do céu para entender os caminhos de Deus, eu declaro sobre a autoridade do nome de Jesus, a sabedoria que procede do céu sobre a tua mente, para que você possa observar e contemplar como Ele mesmo vê as coisas. Nós precisamos, presbítero, meu irmão, 1 Coríntios 2, 14 diz a palavra de Deus. Presta atenção no que diz. O homem natural, nós, a carne, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você entende, querido? Somente a palavra de Deus traz iluminação para que você possa compreender. Os escribas não compreendiam, os fariseus não compreendiam, mas os ladrões, os corruptos, a prostituta, a escória da humanidade chegava diante dele, pescadores iletrados, diante dele ouvia a palavra que ardia no coração, que lá fervia na sua mente. Eu estou proclamando para você pequeno, você servo, você que tem buscado, ah, Senhor, eu sou pequeno, mas eu quero aprender de ti. O Senhor vai te revelar o profundo e escondido, mostrar o que está em trevas, porque com Ele mora a luz. Jesus não se incomodou. E quando ele é questionado por que ele comia e bebia com os pecadores, Jesus declara, eu vou te contar uma história. Jesus contava uma história. Ele era um homem de história. Ele mostrava as coisas do cotidiano através da história que nós pudéssemos entender de uma maneira fácil. Ele diz que havia um homem que tinha 100 ovelhas e uma havia desgarrado. E as 99 ficaram no lugar, juntas, e ele foi atrás da que havia se soltado. Eu quero primeiramente compartilhar com você as 99. O que é as 99, querido? Aquele que ainda está na casa de Deus, aquele que ainda está comendo da palavra dele. É que nós devemos entender que quando Jesus fala de salvação e quando ele fala de amadurecimento espiritual, ele fala que nós, que somos fortes ou que devemos ser fortes, devemos suportar os fracos. Nós devemos amparar, cuidar uns dos outros. Observe esse prédio aqui. Por que que essas paredes estão de pé? Por que cada tijolo, ele não cai? Ele não se descola um do outro? Porque existe uma coisa chamada argamassa, que gruda cada tijolo com o outro. No cristianismo, nós poderíamos pensar dessa maneira. Nós somos o tijolo, cada tijolinho da construção da sua igreja. A argamassa é o amor de Deus. Se não há amor, não há ligação. E as coisas desabam. Diga para o irmão lá, você tem que me amar. Lembra daquele filho do lar, como é que chama? Daquele papai dinossauro lá, né? Você tem que me amar, você tem que me amar. Viu? Diga para mais de uma pessoa, você tem obrigação, viu? Pela lei de Deus, de me prestar amor. Você entende isso, querido? Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns. Ninguém pode dizer que conhece o Pai se não amar, porque Deus é a força mais poderosa do universo. Amor. Como é que o amor? É paciente, benigno, não ensoberbece, não se apavora, espera um pouco, mais um pouco, fortalece o fraco, ora pelo doente, abatido, e continua a sua caminhada. Porque, havendo línguas, desaparecerão, profecias serão aniquiladas, a palavra deixará de ser pregada, mas o amor permanecerá para sempre. Jesus, quando ele veio aqui, o que ele falou para nós? De amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Antes você sabia do que ele já tinha feito, por amor a ti. Eu sempre ensino na igreja, não foi os pregos que seguraram o Deus El Shaddai Todo-Poderoso na cruz, mas foi você, querido. Ele pensava em você, por causa de que ele dizia, eu aguento. Eu aguento. Você entende isso, querido? O que faz as 99 que ficaram? Cuidam uma das outras. Compartilham. Quando nós falamos aqui da Santa Ceia, eu disse para você, o importante não é o pão, querido. Não é o vinho, é o ar que simboliza. Jesus poderia comer naquela noite o único pão que era dele. Mas ele repartiu. Quando ele estava a caminho de Emaús, ele conversava, as pessoas ardiam o coração, mas não viam, lembra que eu falei para você? Não viam. Mas quando Jesus se assenta e ele repara o pão, os olhos se abrem. Você quer ter visão espiritual? Aprenda a compartilhar amor com alguém ao teu lado, viu, querido? Com teu marido, com a tua esposa, com essa cidade. É assim que nós somos conhecidos. Mas talvez você seja uma ovelha perdida. E o que é ser uma ovelha perdida? O que é? Está afastado do Pai. E nós precisamos entender como é. E o que nos leva a afastar do Pai? A primeira coisa que eu posso provar, à luz da Bíblia, que nos afasta do Pai, é o relacionamento com o mundo. Jesus, ele é bem enfático. Ele diz que o mundo é um lugar de afastamento entre ele e você. Lá em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, diz a palavra de Deus, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A palavra de Deus é clara, quem faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Quer dizer que eu não posso nem viver, presbítero? Não. A palavra de Deus fala que você pode viver no mundo. Mas não viva com a mente nesse mundo. O embaixador, querido, o embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos, ele vive dentro dos Estados Unidos. Mas ele tem por obrigação ter a mente no Brasil. Ele defende os interesses do Brasil. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores. Eu posso ir no mundo, eu posso ir numa festa. Mas a festa que eu vou e que eu faço não pode contrariar as leis do meu Deus, a lei do meu país. Qual que é o teu país? Meu país chama-se Nova Jerusalém. Haveria alguém que tem um país desse também? Nova Jerusalém Celestial? Hã? Aquela cidade com ruas de ouro e que o templo é o próprio Cordeiro, que ele nem precisa de luz porque a glória do Senhor a ilumina. Haveria alguém indo para essa cidade? Glórias a Deus. O que é que me afasta do bom pastor? Eu disse que o mundo afasta. Mas você precisa atentar-se para o teu coração também. O nosso coração, meu irmão, nos afasta do Pai. Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 21, diz a palavra de Deus. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, as inimizades, as porfias, a ira, a avareza, a blasfêmia. Tudo isso nos afasta do Pai. O teu coração não se deve ser confiado, querido. Ah, eu estou sentindo. Ah, não sente não, meu irmão. Sinta pela palavra de Deus. Você conhece irmão que só sente? Ah, eu estou sentindo. Hã? Sentiu um arrepio lá direito, é para mim. Sentiu do lado esquerdo, não é. Tem gente, meu irmão, tem cada coisa nesse mundo, querido, que eu escuto. Você conhece que a gente faz assim com a palavra de Deus? Meu irmão, você quer me deixar nervoso, a gente faz isso. Ah, presbítero, antes eu abri a palavra de Deus, apertei o dedo. Tá. O que eu devo fazer? Falei. Deve criar vergonha na cara. Você conhece o cara que abriu a Bíblia dessa maneira? Ai, Deus, dá direção na minha. Mostra o que eu devo fazer. Pum! Judas foi suicidar. Ele abriu de novo. Né? Aí está um versículo lá. Vai e faça o mesmo. Meu irmão, isso aqui não é loteria, não, querido. Isso aqui não é loteria, não. É, leia a Bíblia. Entenda o que Deus quer que você faça. Não, tem gente que já vem com o pensamento preconcebido. Quando está apaixonado e vem buscar a resposta de Deus. Namora sem perguntar. Está quase noivando, aí resolve. Vou perguntar se é a vontade de Deus. Aí Deus fala assim, não. Aí ele fala, ah, amor, acho que não foi conosco não, né? Deus falou 19 não. Acho que não é conosco não. Aí vem outro dia, Deus fala, não. Isso não vai dar certo. Ah, e acho que foi a causa do irmão do lado. Eu escutei falar aleluia. Não é conosco, não. A terceira era ministra para Deus, fala assim, oh, Deus está te curando da enfermidade. Ele já pega a palavra para ele, Deus está curando nós, então casamento. Você entendeu? Aí Deus está falando, o Espírito Santo, larga de ser cara de pau, mulher, homem. Aí casa, querido. Passa 3 meses que era príncipe cantado, volta a virar sapo. E o que, que eu faço, presidente? Engole o sapo, resto da vida agora. Né? Você não quer ouvir o que Deus fala? Você não quer direção? Você quer a tua vontade? O que, que nos afasta de Deus? O diabo. O mundo, o teu coração e o maligno. Nesse tempo tem pessoas que já não acreditam nem na existência do diabo. Sabia? Eu falo a maior proeza do diabo. Nesses dias atuais, é se tornar invisível. Ninguém acredita mais. Ah, isso aí é coisa do coração do homem. E ele está nadando de braçada. Jesus falou muito do diabo. Ele viu que ele viu caiu como um raio na terra. Quem tentou Jesus no deserto foi o diabo, Satanás. Quem pediu a vida de Jó foi Satanás. Toda desgraça e semente de destruição nessa terra ele tem plantado. Em João 10:10 a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele costuma fazer isso de uma maneira cruel. Diga comigo, o diabo me afasta do Pai. 1 João 3:8 diz a palavra de Deus. Todo aquele que pratica pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Receba Cristo no teu coração e tenha a mente liberta para viver o plano perfeito de Deus. O que, que Deus quer na minha vida? Eu falo para você. Romanos 12:2 diz a palavra de Deus. A vontade dele é agradável, perfeita. O que, que ele quer fazer na minha vida? Você quer ouvir o que, que Deus quer fazer na tua vida? Você deve buscar uma resposta? Que você nem imagina. Que você nunca ousou sonhar. Que você nem ousou imaginar. Se você tiver aliança com ele, querido, as portas não serão abertas, serão escancaradas. Essa família não só será firmada, ela será uma família salva e crente no Senhor. Você sabe o que, que é isso? Porque ele é poderoso para fazer mais do que nós imaginamos, pensamos, sonhamos. Sabe por que ele é Deus, querido? Haveria alguém que tenha fé para receber isso da parte de Deus essa noite? E quando eu me perco do pastor, o mundo me estraga e me leva para fora, o meu coração me engana e eu vou viver o que eu quero, o que passa na minha mente, ou o diabo me engorda e me leva por caminho. Aquele homem que não valia nada me envolver com ele, aquele caminho que eu sabia que era errado e eu entrei. O que acontece é a consequência disso, que eu fico perdido de tudo. Perdido do pastor, Jesus, e perdido em mim mesmo. A consequência imediata de pessoa que não tem Jesus na vida é que não tem direção, querido. Não sabe para onde vai. É como o povo no deserto, não sabia se ia para Canaã ou se voltava para o Egito. Mas para quem tem convicção, haveria alguém que tem convicção do que Deus quer na sua vida? Ele olha e olha para o campo está seco, as vacas estão magras, não existe fruto. Ele levanta a sua mão e diz assim, ainda assim te louvarei porque eu sei em quem eu tenho crido. Vê, irmã, Deus sabe o que ele quer fazer na tua vida, e você sabe também. Meu irmão, isso que Deus te mostrou e age no teu coração, ainda vai ser vivido nessa terra, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para voltar atrás. Você crê nisso, igreja do Senhor? Não confia no teu coração, não, querido. Não confia no que está aparecendo à primeira vista. Fiel é quem prometeu, fiel é quem vai cumprir. Diga para o irmão ao lado, fiel é quem prometeu. Fiel é quem vai cumprir. Mas para mim viver as promessas de Deus, eu preciso me submeter a Ele. Reconhecer que eu sou fraco, que eu sou vacilante e me converter. Conversão significa mudança de direção. Quando o filho pródigo, depois você lê na sequência, Jesus fala de um menino que vivia na boa na casa do pai, mas o seu coração que era enganoso, queria viver os prazeres da vida. Disse ao pai, me dê tudo, me dê minha parte, me dê minha herança. E disse que ele saiu e saiu gastando com mulheres, com tudo que poderia. Mas disse que um determinado dia, o que era uma fantasia se transformou numa prisão, num martírio. E ele se viu alimentando porcos. E disse que ele tinha desejo de comer a lavagem que era depositada. Mas ele tem uma decisão. No seu coração vem a certeza. Errei. Voltarei. Direi que estou errado. E diante do Pai. Talvez ele não me aceite mais como filho, mas talvez me aceite como um serviçal. Porque aqui, na casa do Pai, ainda é melhor de onde eu estou. Para você viver os sonhos de Deus, querido, você precisa sair do lugar. Do lugar do erro, do lugar do engano, do lugar das suas convicções, dos teus erros, da tua vida medíocre. E dizer, Senhor, eu não sei os teus caminhos, eu só sei que é maior do que o meu. Eu não sei qual é a tua vontade, mas eu sei que é melhor do que a minha. Você está entendendo que Deus está falando contigo essa noite? Voltando ao pastor, disse que ele deixou as 99. Eu espero que você tenha semeado a arca máxima, para não cair. E disse que ele foi atrás da perdida, da desviada, da fraca, da manquejante, da moribunda. Porque ela estava perdida do pastor e perdida em si mesma. Aquilo que era lã brilhante, estava toda suja, cheia de carrapicho, machucada, mordida. Alguém já teve perdido quando criança, alguma vez? Quando pequenininho, agarrado o pai? Existe sensação pior? Tanto para o pai como para o filho? Uma vez já me perdi na praia, né? Sabia onde estava. Coisa mais, vem aflição no coração. Às vezes nem negligência do pai, é um ato, às vezes repentino, e quando vê, sabe o que acontece? É a aflição de um lado, é a aflição do outro. Eu posso dizer que Deus está aflito para trazer você de volta para o aprisco, para a verdade e para a vida. Eu não sei se você está aflito para estar debaixo da cobertura desse Deus que enfrenta os lobos no teu lugar, mas Ele quer fazer isso. Diz que assim que Ele encontra o ovelha, Ele encontrou você essa noite, eu creio. Ele tem achado a sua vida essa noite. Diz que Ele colocou a orelha, sorriu, colocou ela por cima do lombo. Até imagina, Ele contando uma cantiga, levando. Ah, ovelhinha danada. Você é uma gracinha. Você é teimosa, mas você é bonitinha. Eu gosto de você. Você imagina a história. Cheio de carrapicho, suja. Mas o amor dele era tão forte, nem ligou. Sujar, deixa me manchar, deixa me bater, deixa me crucificar por ti. Diz que ele ficou alegre. A tua presença hoje na casa de Deus traz alegria no coração do Pai. E ovelha, pastor disse para você, estou feliz com a tua vinda. Não foi você que veio, foi eu que te trouxe. Esse dia chamado hoje, não foi o convite que alguém te trouxe. Eu marquei contigo essa noite para te dizer que eu te amo, que eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar o teu viver. Ezequiel 33:11 diz a palavra de Deus, vive o Senhor, que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, mas que o ímpio se arrependa e se converta do seu mau caminho. Esse é o desejo do coração de Deus. E quando ele encontra ovelha, o que acontece no coração do Senhor? O que o Pai disse, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que, que acontece quando eu acho o pastor e sigo e ouço o chamado dele e me aproximo dele? Segundo aos Coríntios 5,17 diz a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz de novo na tua vida. Quando encontro pastor, tem que ter novidade de vida. Mas essa palavra que está falando hoje ao teu coração. E a palavra sempre, ela produz algo. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nem por mais frio dos homens. Você sabia disso? Ela sempre tem um efeito. Eu consigo observar três defeitos assim quando eu estou pregando. Algumas pessoas que são como o ovo. O ovo, ele é líquido na forma natural. Mas quando ele é atacado pelo fogo, pela água quente, ele se torna duro. Já a cenoura é o contrário. No seu estado natural, ela é firme e dura. Mas quando ela é atacada pelo fogo, ela se torna mole. Você está dizendo o que, presbítero? Você está achando que meu coração é duro como ovo ou macio igual cenoura? Eu não sei, querido. Só você pode analisar isso. E só o Espírito pode te dizer. Mas talvez você seja mais excepcional ainda. Talvez você seja como o café. O café, quando ele é testado e derramado água quente, ele exala um saboroso aroma. Talvez essa palavra tenha produzido isso em você essa noite. E teu coração arde. Ah, Senhor, eu estou igual um cappuccino. Estou ardendo em amor por ti essa noite. O que acontece quando eu acho um pastor, esse amado pastor? O que ele vai fazer na minha vida? Você quer que eu fale o que ele vai fazer na sua vida? Você queria saber? Alguém tem assim? Ele disse para mim essa noite, ele falou assim: fala para mim, igreja, o que, é que eu quero fazer com as minhas ovelhas do meu aprisco? Eu não estou falando pastor da igreja, estou falando pastor da tua alma, pastor da tua vida. O salmista, ele viu o coração de Deus lá no Salmo 23. Ele observou o que o pastor quer na vida de um homem aqui na terra? Por isso que ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Vai ser refrigério a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E a ovelha sorridente continua cantando: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E a ovelha contente continua proclamando: certamente que a bondade e a misericórdia desse bom pastor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Ovelha do Senhor, o coração, eu quero cuidar da tua vida, diz o Senhor. Ele diz para assim: vamos deixar o passado no passado. Vamos fazer algo novo nessa noite. Porque eu sei que talvez o latido do lobo tenha te atraído, o desejo de liberdade tenha te levado longe, mas a única coisa que você tem encontrado foi dores, desgosto. O que aconteceu lá? O que aconteceu? Mas o Senhor tem chamado você de volta. Você que está frio, você que está ausente. Você que está ausente, você que está distante. Olha aqui para mim, querido. O Senhor tem te convidado para estar na sua presença. Ele diz que você é especial na vida dele. Eu, querido, irmã, você que esteve distante. Você que até hoje fala assim: ah, não me afirmei ainda. O Senhor te diz: ainda é tempo. Porque o lobo que te mordeu, te machucou, ele já foi superado. O Senhor disse que ele me machucou muito e chegou a me matar. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.